poca capa parda. Compadre, compre usted poca capa parda. Que el que poca capa parda compra, poca capa parda paga. Yo, que poca capa parda compré, poca capa parda pagué.